Pão, WMBBA, Beck. Então, nós que banda pra elas, pras menina que requebra, que curte som de favela, que não para de dançar. Se você não se revela, é só tacar bebida nela, que eu quero ver você não se soltar. Então, tome depois desce, tome depois desce, tome depois desce, ou de black, ou de red. Tome depois desce, tome depois desce, tome depois desce. Latão ou long neck vai descendo, descendo, com seu bumbum batendo e vai descendo, descendo, com seu bumbum batendo e vai descendo, descendo, com seu bumbum batendo e vai descendo, descendo. Então vai! Então, tome depois desce, tome depois desce, tome depois desce. Ou de black, ou de red. Tome depois desce, tome depois desce, tome depois desce. Tem Natão, tem Long Neck. Tem Gabi Wang. Produção no lixo. WMBBA. Então nós que manda pra elas, pras menina que requebra e curte som de favela e que não para de dançar. Se você não se revela, é só tacar bebida nela, que eu quero ver você não se soltar. Então tua, tome depois desce, tome depois desce, tome depois desce. Ou de black, ou de red. Vai, tome depois desce, vai, tome depois desce. Toma, tome depois desce. Tem latão, tem long neck, vai descendo, descendo, com seu bumbum batendo e vai descendo, descendo. Vai, patrudum, trudum, tom. Vai descendo, descendo, descendo, com bumbum batendo e vai descendo, descendo. Vai, vai. Putz no beat. Tome depois desce, tome depois desce. Vai, tome depois desce. Vai de black, vai de red. Vai, tome depois desce, tome depois desce, tome depois desce. Vai de black, ou de red. Vai, tome depois desce, tome depois desce. Vai, tome depois desce. Vai, vai. Segura o pontinho. Balança aí.